Põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no bandeiro e no zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Olha o chiclete e eu misturo com banana. É que o meu samba vai ficar assim. Um da bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Aí eu quero ver a confusão. É o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, quero ver o Ugi Ugi de bandeira e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Aí! Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no bandeirinho no zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Eu vou misturar Miami com Copacabana. Olha o chiclete e eu misturo com banana. É, e o meu samba vai ficar assim. A bem bando com bop bop bop bop. Ninguém quer dar com bop bop bop. A bomba dá com bop bop. Aí eu quero ver a confusão. Oh! É o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, quero ver o Ugi Ugi de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Que apto é um danado. Vamos fazer um forrozinho pro povo.